Só pra quem não beijou ninguém. Um beijo molhado, ninguém se conhece. No momento é só prazer. Depois de uma vez, quando o dia amanhece, eu começo a sofrer. Aí que desperta a paixão no meu peito e acelera o meu coração. Então não tem jeito, descubro pra nós a melhor solução. No beijo molhado, oh! No beijo molhado, ninguém se conhece. Que existe. Vai falar! Quem procura? Não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei meu. Só quero me entregar. Baixa essa guarda. Sou capaz de tudo, de modificar até meu jeito de ser. Mata meu desejo, que eu te dou meu mundo. Deixa o amor entrar, deixa eu ser seu bem querer. Eu quero uma ida sem volta, eu e você lado a lado. Vamos viver o presente, sem se importar com o passado. Essa paixão no meu peito por ninguém. Guardo esse amor perfeito pra você, meu bem. Me aceita que eu te aceito do teu jeito. E ama, vou te amar pra toda a vida. Eu vejo em teu olhar o medo de dizer que quer ser a mulher da minha vida. Você é triste assim. Quando a gente briga é ruim. É melhor a gente tentar se entender. Que é pro nosso amor, nosso... Muita calma nessa hora! Nunca mais quero ver você triste assim. Você é triste assim. Seu coração, ô meu compadre, fui além da maldade, peço perdão. Estou aqui na esperança